Olá, jovens. Olá, jovem. Ah, mas aí não. Tu tá falando só com o Flávio, porra. Você só pode falar que é jovem, só... é isso que eu ia falar, só o Flávio mesmo. É. Nenhum de vocês tem cabelo branco, cara, então todos eu tenho jovens. Cabelo branco, sim. Eu tenho, pior que eu tenho. É, eu tenho também. Caraca. Eu tenho cabelo branco desde os 6, 7 anos de idade. É, aqui, Marcos, pinta o cabelo de branco e vem de onda. Não. Pior que não. E o Nils que nem cabelo tem. E o Spider. É, eu nem cabelo tenho, tô careca. Carequinha. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tio Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Neilson Lopes. Rapaz, como foi difícil escolher esse negócio. Puta merda, tive que falar, hein? Já deve, com certeza, deve ter no teu canal já lá, né, Neilson? Ainda? Ah, tá. Ah, tem. De Mega Drive eu fiz um tempo atrás, mas de Super Nintendo ainda tô na dúvida ainda. Olha só, olha aí. Junto aqui conosco, Flávio Azevedo. Fala, galera. E ó, quem discordar da minha lista é clubista, hein? A minha é certa. Olha, alô, só. O dono da razão agora. Olha aí, olha aí. E agora é ele, Ricardo Spider. Olá, seres. E hoje curto e grosso. Mulher feliz é mulher com cartão de crédito. E homem triste é vendo a mulher com cartão de crédito. Vendo o boleto chegando no final. Certo, pessoal, como vocês já devem saber aí, hoje nós vamos fazer aqui o nosso top 5 games de Super Nintendo. Olha só, olha só. Diz o Nilson aí que deu muito trabalho pra fazer a lista dele, coisa e tal. Pra mim foi super de boa, tranquilaço. Jogou nada. Tranquilo. Por isso que ele fala isso. Foi os únicos 5 jogos que ele jogou, é, mano? Jogou 4 jogos e um remake junto. Não, eu... Eu tinha Super Nintendo, então, tranquilo. Joguei muitos, muitos jogos. Tanto os meus, quanto os emprestados, quanto os alugados, enfim. Né? Porém... Quantos roubados? Não, esse daí eu não cheguei a ter nenhum. Mas de Atari eu tive vários. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Então, como a gente está aí sem o nosso brisador, né? Que é o que dá os recadinhos. Então, não se esqueçam de curtir a nossa página lá no Facebook, que é facebook.com/machinecast. Ou entre no nosso grupo aberto lá do Facebook, que é facebook.com/groups/machinecast. Também você pode... curtir, nos seguir lá no Instagram, que é instagram.com/machinecast. E também você pode twittar pra gente lá no twitter.com/machine_cast. É difícil pra quem nunca faz isso, né? Pra quem já faz, tá na ponta da língua. E a gente também tem o nosso grupo no Telegram, que está o link aí na descrição. Certo, pessoal. Já se você quer ajudar a gente aí... gostaríamos da sua ajuda e energia para poder indicar aí o podcast, se você gosta, para alguém que você gosta aí, ou que, sei lá, você tá passando na rua aí, alguém te pediu uma informação, você dá uma informação, mas já indica o podcast, entendeu? A rua tal fica lá, mas enquanto você vai indo para lá, por que você não vai escutando o Machine Cast, entendeu? Pode ser que seu trajeto seja melhor. Pode ser que você se distraia e encontre outras pessoas. Enfim, só indique aí que a gente vai agradecer bastante. É isso aí. Certo. Então vamos nos preparar aqui para ranquear os nossos joguinhos. Certo? Então vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Música. Pessoal, voltamos e agora vamos aí começar a nossa lista de games. Porém, eu queria perguntar aqui para os meus encarecidos colegas. Hoje em dia, o que que vocês têm jogado de Super Nintendo aí? Eu confesso que as últimas coisas que eu joguei de Super Nintendo foram os joguinhos que a gente jogou lá para gravar os vídeos pro canal, que foram bem legais. Até os que eu achava que ia ser uma bosta, foi muito divertido. Tirando isso, faz muito tempo que eu não jogo nada. Caraca! Os joguinhos que a gente jogou pra gravar e alguns hack runs de alguns jogos que eu joguei. Bom, eu tenho jogado Super Nintendo bastante, cara. Sempre eu tô. Porque eu tenho Everdrive, aí sempre eu tô ali jogando um monte de jogo, cara. E como é que funciona esse Everdrive? O Everdrive ele funciona como se fosse ele é um cartucho regravável. Você pega, joga a ROM que você quer, carrega a ROM. E ele roda como se fosse um cartucho original, entendeu? Como é que faz pra carregar? Aí vocês... Hã? Como é que carrega a ROM? Você só aperta em cima da ROM e ele carregou. Instantâneo. Sim. Não, mas peraí. Como é que tu bota a ROM no Super Nintendo? O Super Nintendo não tem entrada pra Se o cartucho tem uma entrada de SD, velho. Ah, é isso que eu tô querendo. Ele tem um SD, pô. É. Ele tem um cartão, aí, pô. Ele tem um cartão SD, o Everdrive. Então, ele faz aquela lista e você bota do jeito que você quiser. De A a Z, de ROMs hacks, faz a lista, né? Vai fazendo as pastinhas do jeito que você quiser. Eu tenho tanto o Everdrive do Mega quanto o do Super Nintendo. Então, pra mim, eu tenho a biblioteca dos dois videogames a hora que eu quiser jogar, entendeu? E no console, né? No console, isso é o melhor. Olha só, beleza. Então, eu depois que configurei e fiz o meu Raspberry Pi aqui. Saúde. Você se faz, né, Tim Blue? Não, não faço ideia do que você tá falando, cara. Ele não sabe o que é mesmo, não, cara. Ah, eu já mandei no grupo e você não sabe o que é. O Raspberry Pi é um computador pequeno que eu montei só pra rodar emuladores. Ah, olha aí, que legal. Na verdade, bem, ele não é um computador. Ele é tipo um celular que emula... O hardware de celular que emula o Android tem várias coisas lá dentro dele, né, cara? Não, não, na verdade ele é um computador, não, sim, cara. Ele é um computador, Porque ele tem processador, ele tem placa de vídeo, ele é um computador, sim, cara. Então, USB, mas com Android rede, ou com Linux? Bluetooth. Com Linux, eu fiz com Linux. Olha aí. Claro que a gente sabe que o Android é a base de Linux, mas enfim. Entenderam? É um sistema operacional de computador, não é um sistema operacional de celular. Celular, sim. Mas daí depois que eu instalei uma série de emuladores. Então ele roda tudo do Atari até o PlayStation 1. Você pegou até o PlayStation isso, 1? É, ele roda Nintendo 64, roda Dreamcast também. Caraca, velho, eu tinha como meu computador que eu montei o último antes desse daqui, não rodava 64, essa porra, roda 64. Roda 64, roda. Caraca. PlayStation 1 roda direitinho, roda por 10. Roda muito bem. Meu computador não consigo. O Dreamcast é que roda um pouco capenga, assim, dependendo do jogo. Mas roda, cara. Mas aí é questão do emulador não ser tão bom. Não é nem o emulador, Nilson. Nessa altura falta um pouco de hardware também, sabe? Não é nem o quê? Emulador? Como é que é? Emulador. Não, mas tu foi escutando. Não, cara, o emulador de Dreamcast nenhum ainda tá bom, cara. Nenhum. Não adianta. É uma combinação de emulador e hardware aí. Ele roda, mas ele roda meia boca, entendeu? Teve o último emulador de Dreamcast que eu tentei rodar pra jogar Shenmue e o boneco tava assim nos olhos. fica dando uns glitch gráficos. Eu parei de jogar porque fiquei com medo. Mas... Pô, tô jogando Slenderman ou Shenmue, essa porra. Pessoal, então vamos aqui começar as nossas listinhas e nada melhor do que um sorteio honesto. Honestíssimo, né? Que isso. É, lá vem. Deixa eu rodar os dados aqui. Eita, porra, deu errado essa porra. Puxa vida. Flávio primeiro. Eita, então vamos lá. Na minha lista, o meu quinto colocado é o Marvel War of the Gems. Caraca, nunca ouvi falar nesse jogo. Meu que senhor, isso? É isso mesmo? É. Como é que é, Marvel? War of the Gems, é o Beat'em Up da Marvel, cara. É o jogo que tem o Homem-Aranha, o Capitão América, Wolverine, Hulk. É? Jogão, velho, jogão, cara. Caraca, jogão, cara. Nunca joguei essa porra. Cara, nossa, o jogo é zoeira. O jogo é bom, tá... cara, mas... Pra um quinto nossa. Lugar... Nossa, forçado. Quinto lugar num top 5 da vida... É bem eu fraco, acho que cara. Ele ficaria num top 50, ele ficaria. É um jogão. 50ª posição, jogão. Talvez, de quem jogou, né? Nada, cara. Ok, não, vamos desmerecer minha lista, não, hein, porra. Não, mas não, tô desmerecendo. Não, tamo, não é desmerecendo, a gente não tá desmerecendo, cara, mas ela já começou com uma merda. Não é merda, não, cara. Não é merda. O jogo é excelente, só que, tipo. Não é. Se comparar com outros jogos da massa da biblioteca que tem do Super Nintendo, tipo, tem jogos melhores, mas ele é muito bom, sim. Ele é muito bom, sim. Pode ter, de repente tem e eu não joguei, cara. Você tá de sacanagem, né? Porra, de repente tem melhor e eu não joguei, mas caraca, pô, tô falando dos que eu joguei, cara. Pô, eu gostei pra caraca de jogar os caras têm emulador até hoje, não pegou pra jogar os jogos. Tá de sacanagem. Porra, não jogo nem jogo atual, vou jogar... Hein? Sei. Não, mas, eu lembro desse jogo que o gráfico dele era muito bom, assim. O gráfico é bom. A jogabilidade boa também. Ele, o gráfico dele é muito bom porque ele foi lançado no final da vida do Super Nintendo. Ele é de 96. Exato. E ele é um jogo que na época que eu peguei meu Super Nintendo, com 96, eu tinha meu Super Nintendo. Foi um dos cartuchos que veio com meu Super Nintendo. E eu zerava esse jogo sem perder nenhuma vida. Aí tentava zerar sem perder nenhum sangue, mas é difícil pra caramba. Sem perder vida é fácil, agora sem perder sangue é meio complicado. Cara, eu devo ter visto esse jogo, devo ter talvez alugado alguma vez, por causa que eu jogava no NES eu jogava um, que tu jogava com o Gavião Arqueiro, o Homem de Ferro e o Capitão América. Talvez eu tivesse jogado esse daí por causa da nostalgia daquele, mas não me recordo, olhei umas imagens aqui, não me recordo de ter jogado, cara. Eu acho que era uma bosta. É de luta? E ele não, é. e ele adapta o Beat'em Up. A manopla do infinito. Tá, isso é de luta ou é Beat'em Up? Eu vou te falar como é que é, o Marcos. Não tem um X-Men? O X-Men do Super Nintendo? É o mesmo jeito, não que sei, tem cara, também. Eu não joguei também. É o mesmo gráfico também. Você não jogou o X-Men do Super Nintendo? É o mesmo estilo. É um beat'em up com coisas de plataforma. Eu acho que beat'em up do Super Nintendo, assim, desses da Marvel, eu acho que só joguei aquele do Homem-Aranha, do Venom, do Carnage. Pega pra jogar. Os dois jogos são bons. São muito bons. Tem as joias do infinito, ainda mais que tu tá no dá pra ver pelo nome que tem. Tu enfrenta o Thanos, tu enfrenta o Doutor Estranho. Sim. É, você usa o especial quando pega uma das joias, você usa o especial. Você tem que pegar os R no meio das fases. E esse jogo, cara, esse jogo é um jogão, cara. É bom. Jogão. É bom. Jogão. Olha só. Ok. Então tá. Quinta posição do Flávio aí, ninguém tem na lista, né? Nem preciso perguntar, porque obviamente ninguém tem na lista aqui. Top 5 da vida, isso aí? Porra, eu acho que o Flávio só tinha essa fita aí. Nem tinha, louco. Aliás, acho que ele tinha 5 fitas, né? Não, e essa aí era a quinta. Não usou o cara, não, que esse jogo é bom, cara. 5, 4, 3, 2, 1. E a minha quinta posição é muito fácil, extremamente fácil, pra eu e você, todo mundo cantar junto. Eu vi essa vindo. Ai, ai, ai. Um joguinho que eu joguei. Eu fico triste. Olha só, Spider chorando. Eu joguei demais, joguei muito na locadora, na época que eu tive meu videogame eu já quase não jogava mais, mas na locadora eu lembro de ter jogado muito eu e um amigo meu, e é Super Mario World. Olha aí. Opa! Olha, não é surpresa que esteja na sua quinta posição pra mim. Mas tá na minha lista, tá em terceiro, tá, Timblu? Opa, terceiro. Opa, já vai. Cara, ele é um jogo, o Mario World, ele é um baita jogo, cara. Baita jogo. Jogão, cara. Não, e pra abrir... Não, peraí, gente, peraí. Vamos refletir aqui o comentário do Lewis. Cara, para. Super Mario World é um baita jogo, cara. É um baita jogo. Que porra de comentário é esse? É porque, tipo assim... Eu tava esperando um mas depois. Mas? Não, mas porque, tipo, eu gosto muito mais de Mario 3 e acho o Mario 3 infinitamente melhor do que Mario World. Peraí, Nilce, esse teu comentário não faz nenhum sentido, cara. Não tem Super Mario 3 pra Super NES, porra. Super Nintendo? Claro que tem, na coletânea. Não. Mas pera, a coletânea é outra coisa. Não, mas peraí. Tu não pode usar uma coletânea. Ele é do Nintendinho. É, ele é um dos primeiros remakes que saiu do Nintendinho pro Super Nintendo com os gráficos melhorados. Não. Entendeu? Não, remake não vale. O Mario 3 é um jogão, cara. Eu também prefiro o Mario 3. Mas, como é... É. Mas como é só do Super Nintendo, o Mario 3 é do Nintendinho. Eu acho que algumas regras não preciso mencionar, né, gente? Dá pra deduzir automaticamente, né? Não, eu não tô falando isso em questão de... Eu sei que a lista é de... Sim, mas aí tu lista... tá tomando tempo do cast, em vez de a gente tá falando outras coisas referentes ao jogo, tu tá comentando um jogo não. Que não é do videogame, porra. Mas eu só falei isso, cara. Só falei isso. Pô, caraca, ele saiu em 90 no Japão, em 91. E você provocou o Nilson a falar isso. É, ué. Na verdade, quem provocou foi tu, Spider, com o teu mais aí. Tá. Fiquei esperando mais. Não, pergunta, Spider, se é mentira minha. Você concorda ou não concorda, Spider? Eu, se for pra colocar Mario 3 e Mario World, com certeza Mario 3. Eu prefiro. Mario World, cara, sem dúvida. Aliás, é o único Mario que eu gosto. É esse. Mais nenhum. Nossa. Isso porque você não jogou o Galaxy, né? Não lembro como é que é o Galaxy. Não, Nintendo 64 não. Mas o Galaxy é muito bom. O Galaxy é muito bom. Cara, eu só joguei dois jogos no Nintendo 64, cara. International Superstar Soccer e GoldenEye, só. É o que tinha na locadora, né? Não, tinha bem mais. Tinha outro Top Gear Rally, não sei mais o que. Não, Zelda também, mas eu joguei e era o... Esse aí. Então tá, quinto lugar na minha lista e terceiro lugar na lista do Flávio. Mais três jogos aí que tiver na lista dos outros, o Flávio já fica sem jogo pra falar. Porra, não é? Ih, com certeza devo ter. Mas, ô Tim Blue, eu concordo com você aí que Super Mario realmente é um jogão, tá? É um jogo muito bom. Tá, mas foi o que abriu as portas do Super Nintendo, né? Não foi veio junto com o lançamento? Sim, veio junto com o lançamento. Só acho que todo mundo paga pau e tem jogo melhor do que ele. Ah, que isso, cara. Porra, ele é bonito até hoje. Com certeza jogar, tem quatro jogos melhores que ele, com certeza. Ô, Flávio, eu não tô desmerecendo o jogo que eu acabei de falar agora, cara. Você é doido, mano? 5, 4, 3, 2, 1. Bora pro próximo. Nilson Lopes, fala aí, Nilson, a tua quinta posição. Pô, minha quinta posição não tem, eu acho que praticamente ninguém tem. É um dos jogos que eu mais joguei no Super Nintendo, como uma vez eu falei num vídeo meu, fiz até análise desse jogo, é o Metal Warriors, cara. Puta, Metal Warriors, cara, jogaço. Olha, que eu pensei em colocar na minha lista, hein, Nilson? Pensei seriamente. Ele é um jogo, cara, que a dificuldade dele é muito... É um jogo que quem pegar ele a primeira vez, cara, não passa nem duas fases. Gente, Metal Warrior era muito legal. Eu jogava, claro, muito mais multiplayer do que... A campanha, né? A campanha. Mas, assim, é um jogo que dá muita dó não ter hoje em dia, né, cara? Um joguinho assim, tipo, pra te jogar multiplayer com a tela... Não aparecer a tela do inimigo, né? Porque o que matava o multiplayer era isso, né? Uma das coisas que eu acho mais massa no Metal Wars é aquela apresentação em anime, cara. Aquilo no Super Nintendo, você falava, caraca, doido. É, tinha outros jogos que tinham essas animações aí também, bem legais. Sim, mas a apresentação... a apresentação do Metal Warriors era bem grande, cara. Pra um nível de animação dessa no Super Nintendo e tal. Tem... Joguei muito Metal Wars, cara. Para. Pô, cara, quando tu, eu joguei também. Tu ficava com HP baixo, com sangue baixo, a armadura ficava sem braço, aí tu tinha que sair, ficar pequenininho, que nem uma formiguinha atrás da armadura. É que os robôs eram gigantão, né, cara? O robô era gigantão. É que, na verdade, ele não tem esquema de sangue. Você não vê a sua barra de energia. Ele, o seu robô é vermelho, ele só vai perdendo a cor. Aí quando você vê que ele tá bem descolorido, você pode vazar que ele vai explodir, cara. Não, ele perde braço no meio também, fica sem braço. E no multiplayer é legal, não sei, eu não lembro da campanha, mas no multiplayer é legal que às vezes tu achava outro robô, né? Tu achava outro robô no cenário, não é? Tu podia trocar o robô. Não, na campanha também tem espalhado. Na campanha também você fica trocando de... O preferido era... O meu preferido era aranha, não sei vocês. Da aranha era legal, era, né? Cara. Minha preferida é aranha até hoje. Olha aí. Pô, eu devia ter jogado Metal Wars no canal, hein? Eu jogava muito com o Havok mesmo, né, cara? O Havok era meu preferido. E ele era equilibrado, né, Nilson? É, então por isso que eu gostava de pegar ele logo. Aí eu falei, vou entrar logo nele e vou me embora passar a fase. Eu gostava de jogar com Prometheus porque ele era pedreiro. Mas ele não era muito fácil de jogar, assim. O Prometheus era o quê? O que tem uma bola de ferro? É, aquele que tem a bazucona gigante lá. Ah. Cara, se eu disser pra vocês que eu quase não lembro de nenhum robô do Metal Wars. Não, mas eu não lembro de nome, não. Hã? Eu não lembro de nome nenhum. Prometeu, Havok, eu só lembro do... Ah, Chucrute. Vou ver aqui uma foto aqui. Tem a aranha. A bola. Ah, tem um disco aqui, tem a bolinha. É, pô, agora lembrei. Se vocês... Pô, tem um aqui vocês... tem um aqui que é o Metal Gear escarrado, né, cara? Ah, e esse jogo, a gente acha que ele é original pra caramba, mas ele foi tirado muita coisa, sprite... Muita coisa aí foi tirada do jogo Cybernator, cara, que era um jogo antes do Metal Wars, só que ele, foi um jogo meio obscuro, muita gente não conhece esse Cybernator. Ah, eles reaproveitaram os materiais pra outro jogo daí, então. Sim, sim. Ah, mais ou menos que nem fizeram com o Rocket League nos dias de hoje, por exemplo. Caraca, eu vi aqui a imagem, parece pra caraca mesmo, cara. Uma fase aqui, parece até a primeira fase do Metal Wars. Show de bola. Bom quinto lugar, Nilson. Gostei. Poderia quiser... estar num sexto lugar aí no meu, hein? Quem quiser aprofundar mais no jogo, eu fiz uma análise bem detalhada no meu canal. Tá lá, se vocês quiserem ver, lá no meu canal lá, cara. Link no post, que nem diz o meu amigo Guilherme Ferrari. Cinco, quatro, três, dois, um. Spider, vai lá, Spider. Sapeca o quinto lugar aí, Spider. Talvez meu quinto lugar esteja na lista de alguém aí. Opa, não. Opa, olha aí. Talvez não. Vamos ver. Mas meu quinto lugar é Top Gear. Puta que pariu, cara. Olha só. Top Gear, cara. Eu sei que muita gente pode colocar e pode não colocar. Eu sei que é um jogo que não fez sucesso lá fora, mas aqui fez um baita sucesso. Sim. E... Ah, eu joguei demais esse troço aí, cara. Pelo amor de Deus. Não tá na lista de ninguém? Não, pra mim não tá não. Spider, olha só. Sabe aquele... Assim, tu tem que fazer um top. Esse jogo eu vou ter que tirar. Sim. E o Top Gear é um daqueles, cara, que passou do quinto, ficou ali entre os top 10, assim, ó, tranquilo. Pois é, você vê como não é tão fácil fazer um top 5. Eu acho que num top 10 ele entraria, mas um top 5 é muito difícil, porque você quer só os pica da galáxia mesmo, né, jogos, né, cara? Só pica da galáxia. Ah, cara, eu coloquei ele aqui porque... Porque é pica da galáxia, a obra, né? É muito foda. Eu considero muito foda. E porque jogava de dois e tudo mais. Sim. E as músicas eram foda, a jogabilidade era boa. É, porra, era tudo foda, cara. Eu vou deixar bem claro que o meu top 5, nem estou levando em consideração, assim, esse é o melhor, o enredo desse é melhor, o gráfico desse é melhor, as músicas tradicionais desse é melhor. Não, é aqueles que eu mais me diverti, que mais me marcaram, assim, sabe? Esse é o meu critério, o Nilson não sei na verdade, critério, o Nilson na verdade, dos melhores na opinião, enfim. Na verdade, cada um usa o critério que quer, né, sim, cara? Obviamente. É, Esse é o meu critério. Sim. O meu é a diversão e tentar aliar com outras coisas, mas o primordial é a diversão. É, dois critérios básicos que tem que ter jogado, né? Tem que ter tido alguma experiência com o jogo. E tinha outro, Flávio, eu não lembro qual é que é o outro mesmo. É. E qual era o outro? Eu não lembro, a gente conversou. Não lembro aí. Também. Pô, não lembro nem o que eu comi no almoço. Ah, normal, né? Opa, já tá com um efeito da maconha do. Mas o Top Gear. Mas o Top Gear, cara, as músicas são muito. Cara, são muito memoráveis, cara. É você começa a tocar. Nem precisa dizer muito na hora que vem aquele símbolo da Kenko rodando no modo 7, você já fala, caraca, doido. É, isso aí, cara. E por mais que uma outra música tenha vindo do Lotus lá, que é da mesma empresa. Mas é diferente. A mas é diferente. É diferente. Então, altas memórias do Top Gear, hein? Não, principalmente jogado de dois, cara. Divertida beça do Top Gear. Nossa, é um jogo que todo mundo na época de locadora jogava. Não tinha um que não jogava, cara. Não tinha. Tem vídeo no canal, né? Tem trilogia vindo, tem trilogia também lá, minha, que eu fiz de olha aí. Trilogia Top Gear. E é um dos vídeos mais vistos também lá, velho. 5, 4, 3, 2, 1. Baita quinto lugar aí, Spider. E vamos para o próximo, Flávio. É, meu quarto lugar é Donkey Kong Country 2. Eita, pô, jogão, hein? Tem no meu, hein? Opa, olha aí. Tá em qual lugar? Tá no segundo lugar, cara. Segundo? Olha aí. Cara, porra, jogaço, cara. Ah, a Nintendo é mestre em fazer jogo de plataforma. E o Donkey Kong, pô, cara, é um jogo... Até hoje, se você olhar assim, tu fica assim... Como é que foi feito há mais de 20 anos atrás, cara? O jogo é bonito pra caçamba, o jogo. Bonito pra caçamba é bom. Flávio, na verdade os três jogos são excelentes, né, cara? Já tenha apenas ao jogo. Flávio, eu vou dizer o seguinte, Flávio, tem várias coisas. Assim, eu sou uma pessoa bem seleta assim, em coisas que eu gosto, tanto pra comer, pra assistir e pra jogar. E uma coisa que eu ligo muito, as coisas que eu não gosto de assistir e jogar, por exemplo, uma delas, vocês sabem muito bem, são coisas espaciais. Dificilmente alguma coisa espacial assim me agrada. Tem, não tô dizendo que não tem nada, tem, mas é difícil. Já diga Star Wars aí, que pra mim tanto faz. E outra coisa é pirata. Detesto pirata. Esse do Jack Sparrow aí, não vi nenhum. Detesto coisas de pirata. Talvez o único pirata que me agrade na vida é o Alma Negra. Não. Eu sei, não, o pirata que aguarda. É os jogos, os jogos de Play 1 que tu jogou. Não. Tem outro pirata aí que te agrada bastante, Team Blue. Fala. Que é o Pirate Bay. Vou te falar que a primeira vez que eu entrei no Pirate Bay só pra ver lá a mensagem da Polícia Federal lá que tinha interditado no site. Caraca. Olha só. E o Flávio, o joguinho Donkey Kong 2, cara, apesar de ter uma ambientação de pirata, de barco, essas coisas, eu gostei, cara. É um joguinho divertido. Não é o meu preferido, mas é muito bom. Ah, pô, vou pra caramba. Trilha sonora, diversão. Eu acho que... Mas não entra nem no meu top 20, cara. Vou te dizer aí, ó. Ah, isso tá de sacanagem. Não entra, cara. Tá de não entra sacanagem. No meu top 20. Não entra. Spider, okay. Entra Spider no teu? Qual top entra aí, Spider, teu? Ah, entraria no top... Ah, cara, eu acho que entraria no top 10 aí, entraria. Entra entre os 10, então. É, entraria. Ah, cara, não é tão... Baita jogo. E por que te marcou tanto esse jogo? Tu lembra? Só porque jogava muito, tu e mais alguém? Como é que é? Não, eu jogava mais sozinho, cara. Pô, cara, quando eu vi, cara, a beleza do jogo mesmo, cara. Tu olhar assim, tu vê que o jogo rodando no Super Nintendo, cara. Até hoje, se você botar pra ver, você... Fora a diversão, é um jogo de plataforma gostosinho de jogar. Ah, que delícia. Músicas memoráveis. Nossa... Uhum. Então, cara, fala um pouquinho disso, já que o teu tá em segundo, aproveita. Porque eu acho assim, meu Donkey Kong preferido é o primeiro, mas o 2 é muito... Puta que pariu, nem isso? Não, não Eu mas sei, ele não botou na lista. Jogo. Não, eu não vou botar, não vou falar no jogo, só vou falar isso. Ele é o primeiro, mas o segundo jogo é muito melhor em vários aspectos. Música, os gráficos são ainda melhores, entendeu? Inclusive, foi um dos primeiros Donkey Kong que os amigos meus tinham CD, cara. Eu ficava ouvindo a trilha sonora, cara, porque a trilha sonora desse jogo é fenomenal, cara. Sei lá, mano, não sei o que o cara tava... Sei que o cara tava com algum troço pra fazer uma trilha sonora daqui. Brisa. Na moral, a trilha sonora do jogo é fenomenal, cara. É o, Game Wise. Se você cara, pegar que... e botar aí as 10 melhores trilhas sonoras de videogames, eu tenho certeza que vai aparecer Donkey Kong lá, cara. Uma delas vai ser Donkey Kong. Porque, cara, a trilha, o jogo é muito massa, cara. Meu irmão zerou aquele jogo... de cabo a rabo, depois eu zerei também. Só que ele era muito mais viciado que eu, né, mano? Tinha nem comparação. Olha jogão, só. Jogão, cara. Jogão é um jogo que... Vou te falar. É um jogo massa mesmo. Um jogo foda. Ok, então... Daí o top... A posição 4 aí do ranking do Flávio e a posição 2 do Neils. Olha só. Joguinho que ocupou dois lugares em duas listas diferentes, o Spider, né? Olha aí. É, então. Vai então começar agora, a ficar complicado aí. É, agora eu vou para o meu quarto lugar. E olha aí, eu acho que vai ser uma surpresa pra todo mundo aqui, hein? Vamos ver. 5, 4, 3, 2, 1. E o meu jogo, que está na posição 4, é... Donkey Kong Country. Aí, ó. Puta, aí, ó. Olha aí, ó. Por que o Tim Blue tava bem louco, Neils? Agora entendi por quê. Porque o 1 tava... Agora entendi. Ah, olha aí. É aquilo que eu falei. O 1 é meu preferido. É um jogão, cara. Isso me deixa curioso, Neils. Qual é o critério que tu usou pra escolher o teu ranking? O critério foi... O meu. O que eu mais joguei. Sim. Os que eu acho os melhores jogos de todos os tempos do console, entendeu? Tá, tu usou um tu usou um parâmetro diferente pra cada posição, é isso? Sim, sim. Ah, ok, entendi. Nossa, é por isso que tu achou tão difícil fazer o troço. Cara, pra mim, você sabe que pra mim é difícil porque eu analiso muito os jogos. Então, sim, cara, sim. Até no meu canal... Como eu analiso os mas jogos... Mas aí eu já entro em dúvida se os jogos... o ranking é teu ou se... Entendeu? Se não, é o ranking é meu, cara. Não sei, cara. O ranking se tu é meu, diz que Donkey Kong 1 é o teu favorito e o Donkey Kong 2 tá na segunda posição, teoricamente o teu primeiro seria Donkey Kong. Sim, cara. Olha só, é aquilo que eu falo. Você tem que saber que por mais que aquele jogo seu seja favorito... Tem um jogo melhor que ele, cara. Por exemplo, eu não, gosto... Não vai dar exemplo nenhum. Não dá exemplo nenhum. Tá bom, então. Deixa eu falar do Donkey Kong Country. Cara, gente, sim. No Donkey Kong Country, eu gostava tanto desse jogo. Tanto. Principalmente por causa da interatividade dos dois macaquinhos ali, cara. Eu achava quando eu descobri o joguinho. Porque o Mario, Super Mario World, era legal, mas era um de cada vez. Se tu jogava com um amigo, a gente podia trocar na hora ali, ó. Joga tu agora, porque eu tenho dificuldade de passar dessa parte. Ou tinha aquela interatividade que só conseguia pegar algumas coisas se tu usasse o outro bonequinho, enfim. Isso era muito legal, cara. Eu joguei muito sozinho, mas se quisesse jogar com um amigo, era muito mais divertido do que Super Mario. Por isso que ele tá na frente do Super Mario World. Tá aí, ó. Por isso tá aí um jogo que, vou te falar, muito melhor que Mario, cara. Esse jogo aí. Nossa, muito melhor. Não tem nem comparação, cara. Eu não sei se ele é melhor, cara. Ele é diferente. É melhor. Que top tá no teu Spider? Que top ficaria no teu Spider? Donkey Kong. Eu acho que eu vou concordar com você, Tim Blue. Eu prefiro um ao dois, sabe? É? Eu prefiro um ao dois, cara, porque o um. Então foi ele também mais ficaria. Marcante, assim, então ele sabe? Ficaria também no top 10, só que na frente do 2. Acho que ele entraria, tipo, o 2 entraria no top 15, o Donkey Kong Kid, 1 entraria no top 10. Olha aí, já nerfou o 2, ó. Cara, porque assim, não é por isso, Nilson, é que eu acho o critério do Spider, o critério do Spider é diferente do teu, Nilson. Mas tu adotou um critério um aí eu acho, teu. É, um eu acho que tem a diferença porque veio com uma proposta nova, entendeu? veio com uma questão de interação nova. E eu acho que foi tudo meio que de supetão, assim. Os gráficos eram novos, nunca vi. Eu vou visto, falar. A interatividade era nova. Sabe, tinha muita coisa nova ali e todas elas eram boas. Não era assim, ah, não, beleza, isso aqui é diferente, mas é meia boca. Não, tudo era bom, entendeu? É, exatamente. Então, vou te falar, pra mim, o Donkey Kong 1 é um dos jogos mais impactantes do videogame, porque na época, em 1994, quando eu comecei a jogar Super Nintendo, um dos primeiros jogos que eu vi rodando no Super Nintendo foi o Donkey Kong. E foi aquele jogo que eu falei, caraca, velho. Ah, peraí. Em 94, pode fazer isso? Tu só vai ver Super Nintendo em 94, tu tá de sacanagem, não. Tu deve estar enganado. Sim. Só fui ver Super Nintendo por causa que... não é possível, cara. Na época, em 93, um ano antes, eu tinha, como eu tinha perdido meu Nintendo, como eu falei com vocês, em 93, no final de 93, eu ganhei meu Mega Drive. E eu só fui conhecer. Entendi. Só fui conhecer no outro ano o Super Nintendo, entendeu? Ok. E Tim Blue, você quer saber qual a sacanagem do Donkey Kong 1? É onde você pensa assim, puta que pariu, entendeu? Que é quando vem a música da fase d'água. Porra, nem me fala, que, cara. Sensacional. A música da fase d'água é tão foda que quando você começa a fase pela primeira vez, você não consegue andar na fase. Você fica... fica ouvindo. Caraca, o que tá acontecendo? Deixa aqui, o videogame entendeu? Ligar, até me ligar, vai dormir. Ouvindo a música d'água. Porque a fase você mesmo... Você não tem ação. Eu não gosto de jogar a fase d'água. Em nenhum jogo eu gosto de jogar a fase de água. Mas a música dá um plus. Tá louco, cara. Isso é uma sacanagem essa música aí. Então, na verdade... Os Donkey Kong e Country, né, cara? Não tem como. Todos os três são muito bons, cara. Flávio, entra em que posição aí o Donkey Kong Country na tua lista? Cara, acho que no top 10 ele entraria. Olha. Eu botei o Donkey Kong 2 porque foi o primeiro que eu vi, que eu joguei. Sim. Eu comecei no 2, aí por isso que eu tive... A nostalgia, assim, de lembrar mais dele, jogar mais ele, enfim. É. Beleza. Dá pra entender, aham. Uhum. 5, 4, 3, 2, 1. Então tá. Nilson, vai lá, Nilson. Teu top 4, aliás, a tua posição 4 no teu top. Minha posição 4, cara, é o Demon's Crest, cara. É um jogo. Porra! Jogo bom, cara, hein? Cara, é um jogo que na época. Peraí, como é que escreve? Demon's? Demon's Crest. Ele é um dos jogos que na época, cara, os moleques na locadora tinham medo. Porque a capa americana dele, sinceramente, era um capeta na capa. Era o jogo dos... Aí todo mundo falava que era o jogo dos satanás. Aí os moleques nem encostavam no jogo. Eu não joguei esse jogo na época, tá? Eu não joguei. Mas agora eu entendi de onde é que eles tiraram aquele personagem do Captain Infinity lá. Marvel vs. Captain Infinity. Só agora que você foi perceber isso? Sim, porque eu não conheci o jogo, né? Eu já vi ele na locadora e tudo, mas não peguei, porque eu não tenho a apreensão por demônios, essas coisas. Na verdade, ele ficou como sendo uma sequência do Ghost and Ghost, né, Nils? Um spin-off, alguma coisa assim, né? É um spin-off, cara. É um spin-off da série Ghost and Ghost, mas acabou sendo... Melhor. Acabou sendo, pra mim, é melhor do que o Ghost and Ghost, cara. Melhor. Porque ele é um jogo, ele além de ser um jogo de plataforma, ele tem muito backtracking, cara, que é aquela parada que tinha no Metroid, entendeu? De você ter um item e você ter que voltar na fase anterior ou no mapa anterior pra buscar uma parada que você não consegue, tipo, subir naquele lugar porque você não tem você não pode voar pra cima, entendeu? Primeiro você só pode voar pra frente. Então, várias coisas, cara. O jogo, ele é um jogo que o replay dele é gigantesco. O replay dele é o tamanho do Castlevania e do Metroid. É um jogo que você não enjoa, entendeu? E ele é um jogo dificílimo, cara. Um dos últimos jogos que eu fiz análise no canal aí foi ele, cara. Eu vi. Deve ter sido com uma capinha 3 por 1 real, porque eu não lembro de ter feito. Porque você tava. Eu tive que fazer, né, cara? Não teve jeito. O Flávio jogou esse aí, né, Flávio? Cara, eu joguei no emulador, cara. Só fui descobrir depois. Então não jogou. E ele é um jogo, não é pra qualquer um, não, cara. Ele é um jogo dificílimo, tá? Não é jogo fácil, não. Ou seja, tu nunca vai jogar esse aí. Aí, tipo, não, a capinha que eu... Eu vi aqui a capinha. Não, a capinha aqui, ó. Ah. Que eu botou no vídeo. Caraca, aí não, pô. Aí que não. Isso, cara. Aí é zoeira. Aí é zoeira, pô. Aí é zoeira. E é isso. Boa. Ninguém tem na lista, né? É bem provável que a maioria dos jogos do NES ninguém tem na lista, né? Não porque é ruim, é só porque é um critério. É um critério bem peculiar esse que você está usando. Ele é uma joia perdida do Super Nintendo. Ele não é um jogo tão conhecido. Muitas pessoas conhecem, mas ele é um jogaço, cara. Não é só porque ele é bem desconhecido que ele é ruim, não, cara. Não, mas ninguém tá dizendo que é ruim, não. É um bom jogo, é um dos melhores do Super Nintendo. Mas, assim, a minha lista é mais pela nostalgia do que eu joguei na época. Como eu conheci só depois com o emulador, aí ele vai descendo na posição da lista, entendeu? Você perdeu o time da época, né? Eu não vou muito pela nostalgia, porque tem vez... Até algumas coisas são nostálgicas, sim, são muito boas. Igual Top Gear, é um jogo que é massa até hoje, é bem nostálgico, mas, tipo assim, eu não vou muito pela nostalgia por causa que tem jogo que a gente lembrava que era supremo na época. Pá, quando você for jogar de novo, você achou um cocô, mano, entendeu? E pra mim, só a nostalgia não vale. O jogo tem que ser realmente bom antigamente e hoje, entendeu? Uhum. Eu senti isso quando eu fui jogar um jogo aí com o Richelito lá pro canal. Eu não lembro qual é o jogo. Aí eu até falei no vídeo assim, Killing nossa, Instinct. Na minha... Hã? Killing Instinct, será? Não lembro, cara. Talvez tenha sido. E eu disse assim, nossa, na época o jogo pra mim era tão bom. Mas enfim... 5, 4, 3, 2, 1. Agora, Spider, posição 4, Spider, vai lá. Putz, com dor no coração, porque eu tive que tirar um jogo e colocar outro, porque... Questão de critério mesmo, com dor no coração. Eu tirei um jogo que o Edu com certeza teria na lista dele. Eita, mas... Eu vou falar aqui do Super Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Boa, bom jogo. Então, eu acho que ninguém colocou na lista aí, mas eu queria colocar pra representar o Street 2 mesmo, porque todas as versões que do Street... O que tinha de diferente dessa versão das outras, que pra mim poder me localizar, porque era tanta versão, né, cara, que chega a dar uma na cabeça, né? Os personagens a mais, né, com o era a versão mais rápida, né, cara? A versão mais rápida. Era a versão 2, é do Street Fighter 2, só que mais rápida, só isso. E dava pra pegar o mesmo personagem, no caso. Sim, isso. Era uma depois da Champion Edition, entendeu? A Super não é com os personagens novos, não? Foi Long, Camille? Não. Ele não falou Super. Isso aí é Super. Ele falou Super. É. Ah, tá. Essa aí, T-Blue, ela era mais rápida. Tá, me diz uma coisa. Eu sei, tá. Mas agora, tinha golpes diferentes. Só pra mim me localizar. Essa é aquela que a Chun-Li dá a Hadouken? Magia, isso mesmo. Ah, isso. Então tá, eu sei qual é que isso. É, então. Aham. É a seguinte depois do Street Fighter 2 que... Champion Edition. Exatamente. A primeira DLC, não é? Não, a segunda. A primeira DLC é que tu pode escolher mesmos personagens e os chefão. Ah, é. Na verdade, no Fliperama ela é a terceira versão. Terceira versão. Exato. Fliperama é a terceira versão. Pois é, ela é depois da Champion Edition. Isso, a World Warriors é o Street Fighter 2. Primeira. A Champion Edition é que dá pra escolher os chefes ou o mesmo personagem. Sim. E essa daí é a Turbo, exatamente. E a terceira versão é Turbo. É, essa aí. Ah, tá. Então a terceira é DLC. Isso, a terceira DLC. E aí, Spider, por que tu gostava... Por que esse jogo tá no teu ranking, Spider? Cara, porque esse jogo eu tenho lembranças dele da época da locadora. Aham. Porque depois que a gente fez amizade com o dono da locadora, a gente passou a jogar Street de graça, entendeu? Eita porra, aí eita, sim. Porque a gente era amigo do dono da locadora, aí entendeu? Aí sim, entendi. É, tinha que ser top 1. É tipo, cara, é tipo amigo do padre, assim, coroinha, assim. Não. Não? Não? Ah, cara, desculpa, mas ninguém ganha nada de graça, assim, de boa, assim. Não. Enfim, cara, velho. Bando de moleque lá de 10 anos lá, amigo do dono da locadora. Ai. Não, ai, é que ai, o dono da locadora era uma família. Então a gente era amigo do filho do dono da locadora, entendeu? Ah, entendi. Então, e eles eram nossos amigos também. Então, e vocês não tinham interesse nenhum na amizade, obviamente. A gente fazia outras coisas, a gente ia em bar, a gente jogava jogo de carta, sim, tabuleiro, sim. A gente ficou amigo mesmo. Entendeu? Opa, aí sim, tudo então, bem, tudo bem. Final de tarde a gente se encontrava na locadora, tipo, quem saía do trabalho ou saía do colégio e tudo mais. Cara, passava ali, sempre tinha alguém jogando Street, aí a gente chegava pra jogar também, entendeu? Ficava revisando o controle e tal, então era conversando sobre o dia que acontecia lá e compartilhava controle e jogava umas partidas, então essa é a minha lembrança boa aí. Então é mas por isso que eu coloquei ele na lista. Nós falando da lista do nem isso, não sei o quê, mas a do Spider é a única neutra até agora. Só a do Spider, ele tem os jogos só dele, por enquanto. Meu critério foi não escolher jogo de arcade, porque jogo de arcade eu prefiro no arcade. Super Nintendo, queria mais jogo dele mesmo, né? No caso. Uhum. Não, mas esse jogo, ele é feito por Super Nintendo, porque ele não é um port do fliperama, porque não caberia, né? Tipo, direto, porque realmente não tipo, caberia. Tu pegar o jogo lá do Mario 3, do NES, e botar pro Super Nintendo, e roda de boa. Não, eu tô falando assim, Eu entendi. Ele tem a versão, o Street Fighter Turbo tem a versão dele de fliperama. Eu prefiro a versão de fliperama. Lógico, entendi. Mas tudo bem. Mas é que a questão é a seguinte, esse jogo, ele foi lançado pro Super Nintendo. Ele tem o original, ele é feito pro Super Nintendo. Ele não tem certeza se ele tem pra fliperama. Não, eles fizeram essa versão pro Super Nintendo, por causa de quê? E pros arcades, porque na época existia o famoso Street... Aqui, em vários lugares do Brasil, chama diferente. Que saiu uma versão pirata do Street Fighter 2, que os bonecos eram muito mais rápidos e fazia magia no ar. Foi o que eu falei. Mas essa versão, ela só tem pra Super Nintendo, ela não tem pra fliperama. Sim, mas... Não, pera aí, você não vai entender o que eu tô falando. Eles fizeram isso daí por causa que tinha saído aquela versão loucona pros arquivos. Isso. Os hack-on aqueles. Ah, entendi. Aí eles vão fazer uma versão mais rápida aqui e tal, pra galera que gosta de jogar aquela doideira, jogar isso aqui, entendeu? Sim. É que eu quero que tu falou que... E botou uma versão. Só escolheu versões de Super Nintendo que não tenha pro fliperama. Mas essa que o Spider falou só tem pro Nintendo. Vai, fala o Spider. Outra coisa que tinha diferente também, Tumblr, é que nessa versão é que eles inseriram os reverso attacks, por exemplo. E aqueles reverso attack. Reverso, quando você levantava do chão, cara. Quando você levantava do chão num Shoryuken, por exemplo, era um reverso attack. Ah, sim, tu disse no combo, pontuação, essas coisas? Tipo, você levantava no golpe já, era um reverso attack. Ah, sim. Quando você dava o first attack também, dava ponto, entendeu? Ok. E sem falar que tinha uma legião de cores diferentes. Eu falei da Chun-Li da magia, não é só isso que acontece, né? O Erron, por exemplo, quando dá as mãozinhas, ele anda pra frente, o Blanca também, o choque se mexe, não? Não lembro se o choque ele se mexe. É, parece que sim. Eu não lembro agora. Sim. Tem várias adições, né, cara? Tem várias coisas novas. Também consegue ir pra frente. São várias coisas novas mesmo. Ah, é uma boa DLC, né? ok. Na época que nem existia, né? É. 5, 4, 3, 2, 1. Terceiro lugar do Flávio já foi, que é o Super Mario World, né? Isso. Então o próximo da lista aqui sou eu, e o meu terceiro jogo aqui do meu top é International Superstar Soccer. Não tá na lista de ninguém? Baita jogo. Não tá. Bom, esse com certeza não tá na minha lista. Olha aí, como a gente falou lá no cast de International Superstar Soccer, a gente tem um cast só pra ele, eu joguei demais, eram os jogos que a maioria das pessoas que jogava Super Nintendo na locadora jogava, diz o Nilson, falou muito bem no cast, que a gente entrava na locadora, tava aquelas TV com tudo com os campinhos verdes, tudo a tela verde, né? E o International Superstar Soccer foi um dos que eu mais joguei, mais me diverti com os meus amigos, então não tinha como deixar fora desse top, cara. Dentro do meu critério, que era diversão, nostalgia, jogar com os amigos, se divertir muito, com certeza International Superstar Soccer não podia estar fora dessa lista. Flávio, que posição ficaria na tua lista, Flávio? cara, entre os 10, com certeza. Top 10, Neilson? Acho que entraria num top 100, cara. O Spider também, né? Top 500. O meu nem top teria. Ok, ok. Quem quiser saber mais, cast 101 super, de International Superstar Soccer. Neilson! Oh, mas Tim Blue, opa, eu reconheço a importância da tua lista aí, esse jogo, tá? Não, não. Porque esse jogo tá na lista de muita gente aí. Sim, com certeza. Porque era o que dominava no Super Nintendo aí, cara. Na locadora, a galera tem que falar jogar esse troço, cara. O Spider tá certo em falar isso, porque tem que falar que depois os caras vão vir no comentário e falar: pô, mas aí os caras nem falam, achando que Internacional Superstar só que é ruim. E não é, cara. E é bem com essa voz que eles fazem mesmo. É ruim. E não é, cara. É porque não entra no nosso top, né? É outra coisa. Porque questão top gosto, é uma coisa, né? Pessoal. É uma coisa pessoal. Questão de gosto. Mas eu reconheço muito a importância do jogo. Ele realmente era muito bom. Na verdade, sim, a importância é relativa também, né? Sim. Se nós formos colocar aqui a importância do jogo na vida de qualquer um de nós aqui... Talvez. Eu tô falando o nosso contexto. Sim, o contexto dos jogos. Mas também, foi um baita jogo, cara. Pô, tu tava acostumado a ver os bonequinhos pequenininhos nos no jogos de futebol e tu vê sprite grandão, pô. Exatamente. 5, 4, 3, 2, 1. Nilson, vai lá. Terceira posição, Nilson. Terceira posição, cara, é um jogo que eu zero todo ano, eu tenho que zerar, porque ele é um dos jogos mais massa. Tem as outras versões, mas o que me marcou mesmo, é um jogo que me marcou, jogo até hoje, as músicas são excelentes, é o Mega Man X, cara. É um jogo que, cara, não tem nem como, é um jogo muito massa, cara. Olha só, que exagero, posição 3. Muito massa. não é exagero, cara. Não é exagero, sim. Não entra nem no meu top 10. Pra você que nunca jogou. Não entra cara. Nem no meu top 10. Porque você não jogou e você é um. Não, peraí. E é um penoso ainda jogando. Nilson, tu ouviu o cast 14? Chora não. Não chora. Ouviu o Machine Cast 14? Eu não lembro, nem lembro qual que é o 14. O Machine Cast 14 é do Mega. É do Escolher Meu Personagem lá com o Vitor Urubatan. E ele escolheu o Zero. E aí, obviamente, o Zero apareceu a primeira vez no Mega Man X, correto? Sim. E lá no cast eu conto a minha história com o Mega Man X. Eu joguei Mega Man X. Então, quem quiser saber o que acontece lá comigo no Mega Man X, ouça o Machine Cast 14. E a gente fala bastante lá sobre o Mega Man X. E eu joguei, sim. E por isso que eu digo que é um exagero. Dentro do meu critério, é um exagero. Top 100, talvez. Caraca, top 100 Aliás, eu acho que top 20, o único que entraria assim mais perto assim, da primeira colocação de todos os Mega Man é Mega Man 8. Entraria ali pelo top 20 por aí. Nossa. Bom, ok, é um ótimo Mega Man, mas é que o X... Eu entendo por que o Nilson colocou o X aí. Eu acho que ele tem sua importância, sim. E principalmente migrou o Mega Man de uma plataforma pra outra. Acho que fez muito bem essa migração. O X é o primeiro jogo de Super Nintendo? De Mega não, Man? Não. É, sim. No que eu digo... Não é, Nilson? É? Eu não lembro, é? O Mega Man X é o primeiro jogo que saiu pro Super Nintendo, pra plataforma Super Nintendo, na época. Era exclusivo do Super Nintendo. E ele deu um novo ar ao Mega Man que já vinha desgastado, né, cara? Desde a época do Nintendinho, né? No Nintendinho foi até o 7, Nilson? Sim. Então é isso, Spider. No Nintendinho foi até o 6. Tá, é isso aí então, Nilson. Porque o 7 e o 8 é pro PlayStation, não é? Sim. Não, o 7 é do Super Nintendo. O 7 é do Super Nintendo. Mas saiu depois do X. O 7 saiu depois do X. Ah, olha aí. Eita, parece até Star Wars a cronologia. O 10 veio primeiro que o. Não, mas não, não porque é. O X. Peraí. O X não. Peraí, Nilson. Flávio. Cada arma Flávio, X. Flávio. O X não é de 10, viu? Eu sei, mas eu tô zoando, cara. Ah, tá, desculpa aí, pô, é que eu não alcancei. Calma, cara. É isso que eu ia falar agora, o X não é de 10, cara, o X é porque é Mega Man X, eles quiseram dar um novo A do Mega Man mais sério, Mega Man adolescente, né, cara, então, jogo, Pra mim é um jogo mais marcante do bota que a adolescente série... adolescente nisso, né? Mil anos depois do outro. Pra mim o Mega Man X é mais marcante que a série original, cara. Que a série original, eu cheguei até a jogar no, na época no Nintendinho, mas não me, tipo assim, não me cativava. Quando eu joguei o Mega Man X, cara, foi amor à primeira vista e dá uns Gruger! Entendeu? Vou ser bem franco com vocês, Mega Man nunca gostei, assim, apaixonado assim por Mega Man. Gosto do personagem. Gosto muito mais do personagem do que propriamente dos jogos. Joguei de PlayStation aquela versão do Adventure lá, sabe? Que é um anime, o jogo todo é um anime, sabe, Nilson? Lembra desse? Aquele que é 3D? Não. Esse daí é o Legend. É o Adventure. Porcaria esse 3D, mano. É o Adventure. Eu acho que são 3 CD. Ele é só anime. O jogo todinho é anime. Não, nunca vi esse. É muito legal, cara. É muito legal. Fala aí. Cara, mas eu gosto muito. Posição entra o X na tua lista, ou Spider? Cara, ele entraria no top 15 aí. Opa, olha aí. Entraria. Já empurrou o Donkey Kong. Aqui, ele tá botando o top 15, mas é por causa dos RPG 3 por um real dele. Tá nas primeiras posições. É engraçado. Você já tá prevendo, né? Ô, Nilson, todos os jogos do Spider toca pro 15 ali, cara. Daqui a pouco tem jogo lá no 25 e o Spider tá botando no 15. Porque, na moral... Olha só. Ô, Spider, é só 5 jogos, Spider, até o top 15, pô. Eu vou fazer o quê, cara? Esse é um jeito de fazer a menção honrosa, né? E o Mega Man X foi o primeiro jogo a tirar os nomes dos boss, que tudo tinha man no final. Ah, é? Todos os boss têm nome, nome de cada... De cada personagem, eles são tipo robôs, um é um elefante, outro é um camaleão, entendeu? E o jogo, as músicas desse jogo também são memoráveis, cara. Não tem como, as músicas desse jogo são tudo, não tem uma música, não tem todas as músicas, apesar que são poucas, mas as músicas são supremas, cara. Olha as só. Músicas. Flávio, então, ó, que posição entra no teu top? Cara, é teu top 20 e top 30, cara. Eu não peguei o Mega Man X na época, cara. Só vi por emulador. Mas, Flávio, você... É isso que eu falei. Você não pode levar só pro nostalgia, senão todos os jogos vão ficar lá no 100. O jogo é... Cara, esse é o critério dele, cara. Caceta. O critério dele, porra. Ué? Sim, fala, mas eu tô falando... Nem sempre pode a gente levar por isso, tô falando. Pode, ele pode. Se ele quiser, ele pode. Vai, Flávio. Se ele quiser, pode, mas... Eu tava aqui vendo a cronologia dos Mega Man e eu tava certo mesmo quando eu falei a questão de transição de plataforma, tá? Porque o Mega Man 6 saiu em 93. Sim. E o X saiu em dezembro de 93. Então ele saiu depois do 6 mesmo. Tá, mas, mas o 6 é de NES, ô Spider. Sim, o 6 é de NES. Pois é, cara. E aí, daí saiu o X, daí começou o X. Sim, mas X1, a gente já confirmou X2. Isso. Sim, mas é que eu tava falando a questão da transição de plataforma, entendeu? Eu sei, porque, justamente. E aí a gente deu razão pra ti, porque a gente confirmou. Eu só tô confirmando, porque daí depois ficou aquela zonaça, o 7 e o 8 saiu no PlayStation, não. O 7 saiu no NES e o 8 saiu no PlayStation, que é o que você falou, só tô reforçando, entendeu? Não, mas a gente falou isso na hora. Tá bom, eu só queria deixar claro das datas. Ai, meu Deus do céu. O pai tá viajando, a batatinha. Não, eu tô aqui comparando as coisas. Então tá, Nilson. É bom... Bom jogo aí na posição 3, muito exagero, mas ok. Toma o troco aí. Toma o troco aí. O Internacional, o jogo de futebol é melhor do que o Mega Man X, é uma maravilha. Olha, eu te digo duas coisas, aqui nós temos 4 pessoas, tá? Por sorte o Edu não tá. Das 4 pessoas, 2 com certeza permanecem o International Superstar Soccer no Rank 3 e 2 deixam o Mega Man, então empatou. Tem que ter um jogo meio... Se o Edu estivesse assim, aqui, aí o Edu ia falar Mega Man também. E todos os tops que eu vejo, sempre as primeiras posições, tem que ter um 3 por 1 real. Não é verdade, não. 5, 4, 3, 2, 1. Spider, vai lá, Spider. Tua terceira posição, vamos lá. Terceira posição da minha lista aqui, Super Metroid. Tá, merda, meu primeiro lugar. Olha, primeiro lugar. Ferrou. Olha. peraí. Deixa eu repete. Flávio, é o teu primeiro? Super Metroid é. Nilson, é o teu primeiro também, Nilson? Também. Aí. Ih, a lista do Nilson tá completa. Falando mal do meu critério, aí, ó. Viu? Copiou o meu primeiro. Mas o meu critério é o seguinte: o melhor jogo de Super Nintendo, sem sombra de dúvida. Olha aí, então como tu perdeu de falar, é o Spider que vai falar. Fala aí, Spider, vai lá. Cara, Super Metroid, primeiro que reinaugurou a escola de gênero aí, né? Porque junto com Castlevania, Super Metroid ficou conhecido como Metroidvania, virou um estilo de jogo depois. Então só por isso eu já acho ele foda. Mudou paradigma no jogo. Apesar que eu não concordo com esse estilo, já vou falar de novo isso, né? Não concordo com esse termo, né? Tu não concorda com a nomenclatura, tu quer dizer? É, com o termo. Entendo o teu ponto, Nilson. Quem começou com isso foi Metroid. O Castlevania só botou o pezinho dentro, entendeu? Isso, exatamente. Eu concordo com você, mas é que ganhou força depois, né? Por isso que eles combinaram os jogos, o termo. Mas enfim, Super Metroid, pô, excelente em tudo, né? Jogabilidade, o esquema de você explorar, de você achar armas diferentes, de você combinar os diferentes tiros para fazer armas diferentes também, que muita gente não fazia isso. Depois eu descobri que muita gente não fazia isso, eu não entendia porquê, isso era só falta de explorar um pouco o jogo, de fazer as combinações diferentes. E putz, desafio muito bom, muito equilibrado, O jogo te fazia, ele não te obrigava a voltar nas áreas, apesar de você ter que ir visitar, né, as áreas para pegar outros power-ups. Mas você queria ir nas áreas porque o jogo estava divertido, entendeu? Então, putz, era muito bom isso. A cada poder que você pegava, o jogo se transformava e você tinha novas possibilidades. Então, isso que me chamou mais atenção no jogo, sabe? Sem falar que o mundo é bem sombrio, a atmosfera do jogo te cativa. A trilha também te deixa, te bota... E a história do Metroid é muito boa, apesar desse jogo ter bastante história no começo e depois no fim, só um pouquinho, o nome do jogo é Super Metroid? É, Super Metroid. Tinha um outro Metroid antes? Mas ele é uma continuação, ele sim, não é um remake. Entendi. Entendeu? Não, tá. Entendi. Deve ser de Super Nintendo, deve ser. É o mesmo personagem do primeiro jogo, não? Sim. É a Samus, tá, ok. Então, ok. Mas só no primeiro que fica... No primeiro já fica sabendo que é uma mulher ou não? Não. Só nesse? Você sabe, só no final do jogo você sabe desse, do primeiro. Desse ou do outro? Do primeiro. Ah, pois é, foi o que eu perguntei, porra, então é no outro. Aqui diz que foi o primeiro jogo a ter 24 megabits no cartucho. Flávio, por que pra ti ele é o melhor jogo do Super Nintendo, cara? Cara, foi um dos jogos que eu mais joguei no Super Nintendo, cara. O teu critério é por número de jogadas? Não, por gostar, cara. Eu gostava do jogo, por causa do desafio. Porque ele te jogava no mundo e você que tinha que se virar, cara. Não tinha um mapinha dizendo onde que tu tinha que ir, aperte aqui, não, vai. Não tinha isso? Não, ele... você tinha que baixar o mapa, mas ele não dizia onde que você tinha que ir. Ele tinha um mapa pra você se orientar, mas indicando aonde que tem que ir, não. Pô, mas os jogos hoje em dia tem, cara. Não, os caras ainda, cara ainda se perdem no jogo. Aí fica muito fácil, né, velho? Aí você tinha que saber na marra, por exemplo. Aí tu entrava num lugar que tua armadura não aguentava por causa do calor, vou ter que pegar uma armadura que é resistente ao calor. Aí você tinha que procurar, entendeu? Pô, cara, o jogo, fora que ele é bonito até hoje. Se tu jogar hoje, você joga tranquilo, a jogabilidade é boa. Música, cara, o jogo é. Cara, eu acho que é o melhor jogo do Super Nintendo, cara. Olha aí, Nilson, por você que acha que... não? Você não pode, deve achar, você deve falar. É o melhor jogo Olha do aí. Super e Nintendo. E por que que. Por que, Nilson? Qual é o critério que tu colocou pra deixar o Metroid como primeiro na tua lista? O meu critério, além de ser a nostalgia de ter jogado na época, igual o Flávio leva muito na nostalgia, mas não só nisso, ele é um jogo. Cara, ele é um jogo que o replay é gigante. Tipo assim, ele é um, não é aquele jogo que você zera uma vez e nem quer saber, entendeu? Ele é um jogo que você zera, você quer zerar ele de novo, porque tem certas partes no mapa que você não foi, ou que você não quis, que você realmente não quis ir. Aí se você quiser completar o mapa mais pra pegar mais itens, e pra fazer 100% no Metroid, é uma coisa praticamente impossível. Até hoje o máximo que eu consegui fazer foi 89%. Caraca, olha só, cara. Eu já fui um pouquinho mais, É, ele é um jogo que ele não te ensina absolutamente nada, entendeu? Uhum. Tudo você tem que descobrir no jogo. As mecânicas todas. Tudo no jogo. Ele é um. É aquilo que eles falaram, que o Flávio e o Spider falou. Ele tem várias coisas que foi potencializada, que já existia no primeiro Metroid NES, que eles pegaram e potencializaram, né, cara? Trouxeram. Você vê que o Super Metroid é o mais conhecido até hoje. Todo mundo que fala, você conhece Metroid? Cara, caraca, aquele Super Nintendo? O cara já pensa logo no Super Nintendo, porque ele realmente é o melhor Metroid, cara. Tem os de Game Boy aí, é muito bom também, o Game Boy. Ah, o Zero Mission é bom pra caraca, os Game Boy. Zero Mission e o outro lá, que eu não lembro o nome agora, são do mesmo nível. Mas o Super Metroid, ele foi um jogo tão bom que ele marcou muita gente, e ele tá, no mínimo, aí no top 3 aí de cada... Da pessoa. Eu acho que até botar em terceiro é coisa de doido. Ele, cara, tá, eu acho que não tá nem no meu top 100, cara. Eu acho que ele... Que você não jogou, Team Blue? Acho que não. O Marcos não jogou nada. É espacial, né, cara? Eu não curto essas coisas. Espacial. É, pois é. Por isso que você não jogou. Mas perdeu um jogão, cara. Tudo bem, mas... Não. Mas assim, Team Blue... Só pra você saber, ele parece espacial. Mas, na verdade, ele não é, entendeu? É sim, cara. Como que não é? A história é bem espacial, mas... A história até é, mas todo jogo é num planeta. Não tem, entendeu? Arma laser, não tem extraterrestre. Cara. Então é isso aí, sim, cara. Mas não tem nave, entendeu? Você não tem uma nave pra sair, você não fica voando de um lado pro outro. Você anda, é isso? Você tudo anda o bem mapa inteiro. Seja, não faz diferença. Mas, enfim. Bom, a lista do Nelson acabou de ser completa aí. Eu acho que a maioria das pessoas vão concordar com vocês, porque de 4, 3 pessoas botaram ele no ranking, sendo 2 em primeiro. 5, 4, 3, 2, 1. Então vamos para a segunda posição aí, seria o Neilson, mas o Neilson já falou aí do Donkey Kong Country 2. O Donkey Kong Country 2. Então agora é o Flávio. Fala aí, Flávio, segundo colocado. Cara. Já que o meu primeiro já foi, né, vou falar do meu segundo. Não, mas, Flávio, segundo... mesmo que o teu primeiro não tivesse ido, tu ia falar do segundo, Flávio. Eu sei, mas... eu quero falar, mas é que eu quero aproveitar meu momento. Deixa eu aproveitar meu momento, que vai ser a última vez. Vai lá. Cara, o meu segundo colocado foi o Chrono Trigger, cara. Nossa senhora. Opa! Olha ninguém aí. Ninguém colocou. Fala aí, Flávio, por que ele tá em segundo lugar na tua lista e não em primeiro, ou por que não tá em terceiro, enfim? Cara, porra, foi um dos primeiros jogos de RPG que eu parei pra jogar, que eu tinha muito preconceito com RPG, igual tu com o negócio espacial. Então, não, mas porra, eu não tenho preconceito nenhum, cara, eu não gosto mesmo. Preconceito. então, eu não gostava também do estilo. Falei, porra, cara, jogo parado da porra, que porra, tem que ficar esperando o outro atacar pra atacar também. Porra, cara, eu não gostava. Você era mais inteligente, Flávio, na moral, já perdeu um pouco a inteligência. Não, mas, cara, quando eu vi, cara, o jogo é bom, a história era foda do jogo. Mentira, o Nilson, ele viu Dragon Ball e resolveu jogar. Você quer ver uma boa parecido. Quer ver uma boa história? Vai ler um livro, cara. Vai jogar um jogo que presta. Os padrinhos. Porra, aí... Mas aí, ô Flávio, como já falamos, né, do Chrono Trigger, então é só ouvir qual cast, é o 26, 36, 33, uma coisa assim. Então vou ser breve, já que eu ia falar pro pessoal ouvir o cast. Cara, era o jogo. O que diferenciou pra mim foi o estilo de batalha ativo, que aí você não precisava esperar o outro. Era mais dinâmico, mesmo sendo de turno, entre aspas. era mais dinâmico as batalhas e me interessei pela história e tudo, a música. Cara, eu joguei pra caraca, cara. Joguei muito, muito, muito Chrono Trigger. Olha aí, quem quiser ouvir um pouco do Chrono Trigger no episódio 33, aí alguém indica. Eu não lembro quem foi, se foi o Spider, foi o Nível ou... Eu não. O Edu, né? E agora, recentemente, nos remakes, né? O Flávio pediu eu um falei do Chrono Trigger aí, né, ó, Flávio? É, já que eu vou fazer do Final Fantasy VII, não custa nada, né, pedir o... Pois é. 5, 4, 3, 2, 1... O Neilson seria o próximo a falar, mas ele já falou do Donkey Kong Country 2. E agora sou eu aqui o próximo a falar. E eu vou. E o jogo, o segundo jogo da minha lista, é um jogo que eu joguei demais na locadora. E eu joguei muito esse jogo. Eu matava aula pra jogar esse jogo lá na locadora do tiozinho lá do, do torretão na porta lá. Ô Flávio, da bomba relógio, não tem? Da bomba relógio. Entrava na locadora já de manhã, 8 horas da manhã, ele abrindo a porta, ele dizendo, ó, bota uma câmera aí, porque eu tô cagando na porta. Pessoal, porcão aqui da rua, cara, cagando ainda lá daí, cara. Que é Mortal Kombat 2, olha aí. Boa. Pois é, baita jogo, cara. Tá, joguei muito, eu e um amigo nós matava lá pra jogar esse jogo, cara, e era... Né? Uma das versões que a gente gostava do jogo era aquele hack room que eu falei pra vocês, que tinha o Fatality do Sub-Zero, que era o gelinho infinito lá. E era muito divertido, cara. A gente jogava demais Mortal Kombat 2, porque o Mortal Kombat 1 do Super Nintendo era um, que nem diz o Neil, era um cocô. Mas quando saiu o Mortal Kombat 2, aí sim, era muito melhor. Não, que o... A Nintendo achava, acho que a Nintendo achava que os caras que gostavam de Mortal Kombat queria que saísse suor em vez de sangue. Claro que o cara queria jogar Mortal Kombat com sangue, cara. Eles, inclusive a versão do Mortal Kombat 2 de Super Nintendo, ela sai mais sangue do que a versão de arcade, hein, velho? Olha aí. Quer dizer, os caras da Nintendo, é sangue que vocês querem? Então toma. Toma aí. Toma. Ah, pô, mas não tem, cara, tem lógica, mas, assim, cara. No Super Nintendo, no Flip. É. O Mortal Kombat, ou tu exclui ele da plataforma, ou tu deixa como tá, cara. Porque não tinha como É, porque a versão do Mortal 1 foi um completo fracasso. Sim, porcaria, sim, né? Então, Mortal Kombat 2, a gente jogou demais, cara. Demais. Nossa, e a gente se divertia muito, cara. Era muito legal. E Mortal Kombat é um tipo de jogo que eu nunca, tirando um, com exceção do primeiro, nenhuma outra versão eu consigo jogar no fliperama, cara. Nenhuma. Eu acho um jogo terrível pra jogar no fliperama. Então era muito, muito, muito divertido. Passava a manhã toda jogando, cara. No mínimo 4 horas durante a manhã jogando, do início da aula até o fim, né? Alguém tem algum Mortal Kombat no seu top 10 aí? Porque no 5 não tem, com certeza. 5, 10, não sei. Cara, eu tive a fita do Piratona do Ultimate. Então, de repente, entraria no 15, no 20 pela nostalgia de ter o Ultimate Mortal. Ah, olha aí. Mortal Kombat 2, na minha opinião, não a versão de Super Nintendo, mas a versão de arcade, pra mim é melhor. Pra mim é um dos melhores jogos de luta da história, cara. Ô, louco. Muito foda, velho. Olha só. É, cara. Ele só não é melhor do que o Street Fighter 2, cara. Sinceramente, ele fica em segundo lugar ali. Ele fica em segundo lugar por causa que é um jogo supremo de luta. Porque depois do Mortal Kombat botou negócio de combo, de corrida. Sinceramente, um jogo mais dinâmico. Eu acho que pra o Mortal Kombat 2, eu sinceramente, ó, vou ser bem sincero, eu coloquei como top 2 porque o meu critério é a nostalgia. Uhum. É o quanto me marcou o jogo. Mas, se for comparar assim, preferência para jogo de luta, Mortal Kombat 1 no arcade, se eu fosse fazer um top de jogos de luta, assim, sem plataforma, Mortal Kombat 1 ficaria na frente do 2 e o Mortal Kombat Ultimate ficaria na frente do 2, cara. Porque, em matéria de luta, o Mortal Kombat 2 ele é muito inferior ao 3 pra mim, cara. Justamente o que tu tá dando como isso ponto negativo. Sim, é óbvio. Isso que tu tá falando sobre negócio de combo e coisa e tal que implementaram no 3, eu acho que pra mim foi o que salvou o Mortal Kombat. Porque ele já, pra mim, ele não se sustentaria por muito mais tempo só com a questão de fatality, essas coisas. Os fatality do 2, pra mim, ainda é o melhor. São os melhores. São, são legais, são fatality. Legais, né? São legais. É... Não, eu, cara, eu não sei. Pra mim, eu acho, tipo, a ambientação, o Mortal 2 mais bonito de vejo do que o 3 e o Ultimate. Ah, é, realmente. É, é os estágios, entendeu? Sim. Os sprites, eu pode acho ser. Mais bonito, eu é. Acho. O 2, ele é muito caprichado no, em termos de design, em termos de jogabilidade também. Eles tiveram uma preocupação, assim. Ele, e outra, Timbulo, eu acho que talvez o 2 seja melhor, porque o 1, ele era impactante também, por mas eu considero o 2... Mas o 2, ele melhorou dois, tudo. É, foi exatamente isso, pai. Eu ia falar entendeu? Isso agora. Eu considero o 2 o 1 melhorado. Mas é, o 3 e o Ultimate, pra mim, eles estão muito acima, assim, em matéria de jogabilidade, de jogo de pra competir de jogo de luta, assim, com os demais, assim, do que o 1 sim, e o 2, cara. Eu concordo, mas os Fatality igual que eu falei, os Fatality do 2 são muito melhores do que os Fatality do 3. Se for levar isso em consideração, eu também acho. Principalmente os animais. o dragão lá do Liu Kang, por exemplo, o do 2 é infinitamente mais legal que aquele do 3. Na verdade, os Fatality do 3 e do Ultimate, vou falar Ultimate porque é uma atualização, sim. Eles são muito, como é que fala, cômicos, genérico, né, cara? Os fatality... Não, são cômicos. Eles não... E os Fatality do 2 é sério, velho. Você vê o cara arrancando a costela do cara. Um é mais sério que o 2 ainda pra mim, na minha não, opinião. Não, ficou... Não, é o mesmo... É o eu dois... acho mais impactante os Fatality do 1 do que o do 2. Sinceramente. A Liu Kang no 1 não tem Fatality, tipo. É. Ele dá uma rodopio lá. O Liu Kang no 2 virou um dragão, queima o cara, que é massa também. Entendeu? É um não, monte não de queima. Fatality. No 2 ele não queima, no 2 ele come. Ele come. 5, 4, 3, 2, 1. Então, esse daí foi o meu segundo colocado. Spider, fala aí, Spider, qual é a tua segunda posição? Aliás, só tem mais dois, mais três jogos pra ser ditos, né? Dois do Spider e um meu. Vai lá, Spider, fala aí. Bom, com dor no coração, porque o segundo e o primeiro, na verdade, eles estão ali. Mas o meu segundo lugar, pro desespero e dor do Neilson, é Final Fantasy VI. Eita porra, o Edu ia estar arrancando os cabelos se tu falasse antes dele esse jogo agora, hein? Se caísse no sorteio, ia ser punk. Ia ser tenso, hein? É, mas, enfim, Final Fantasy VI, pro desespero do Neilson... É o pra mim desespero melhor. Espera o meu porque eu não curto, eu vou ficar. Você não gosta de RPG, cara. Você. Não, eu não curto, então eu não falo nem nada. Pra mim não tem desespero. Cara, eu não acho que. Neilson, tu tem noção que o Final Fantasy VI é o jogo mais mencionado no Machine Cast? Ah, tá. É mesmo. É fazer o quê, né, cara? Puta que pariu, cara, já perdi as contas. Olha, pois procurem aí que vocês vão ouvir Final Fantasy VI em todos os casts. Eu nem sei se devo falar muito mais do só jogo. Só diz que foi foda e já partiu pro próximo. Já diz uma... aqui. Que é tipo que você falou? Diz que é foda e passa pro próximo. Mas é foda. Inclusive a galera tá aí pirando com o remake Final Fantasy VII, o 6 é mais foda. É, pronto, infelizmente falei. Não vai sair, né? Nunca sairá. Não, existe uma corrente já aí, não, cara. Nunca eles estão esperando sairá, pra ver como é que... Eles estão esperando pra ver como é que o 7 vai ser. Não, cara, nunca sairá. Como é que vai se comportar. É, nunca sairá. Existe uma corrente que vai e bota no cachorro e manda ele embora. Mas, Outro Blue, não faz falta o remake. Eu tô feliz com o 6 assim, do jeito que ele é. Tranquilo. É, tranquilo. Tranquilo. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de jogar as coisas de novo. Então, eu não ficaria chateado se saísse um remake de um jogo que eu gosto muito. Tipo, que vai sair agora, né? Resident Evil 2, que por acaso o Spider não gosta, nunca jogou, enfim. Joguei sim. já acabei com a Claire. Bom, inclusive, Flávio, eu acabei com a Claire no Raspberry Pi. Ah, opa! Mas eita, qual? Play 1? Play 1. Ah, Play 1. É, podia ser no 64 também, né? Pode ser no 64, né? É, Saturn, Play 1, né? Play 1. Enfim. 5, 4, 3, 2, 1. Bom, então vamos lá. Primeiro lugar do o que seria agora o Flávio, ele já falou, Super Metroid, né? Então, próximo sou eu. Eu já falei desse jogo algumas vezes aqui no cast, né? É o jogo que mais me marcou, que eu mais tenho nostalgia. Joguei muito, me divertia demais no Super Nintendo. Eu alugava essa fita, pagava só pelo prazer de ficar com ela na minha casa. Sem jogar até, se eu não jogasse não tinha problema, mas ficava com ela ali pra não correr o risco de eu devolver na locadora e os caras consumir com a fita. Que foi, olha só, Spider. Yu Yu Hakusho Final Makai Sheiko Hetsuden. Eu não entendi o que ele falou. Porra! Só assim, me corrija. Esse Yu Yu é aquele que é parecido com Street ou é aquele que é mais parecido com animes, assim? É mais parecido ele com é Street. É de luta. Ele é de luta, é. E, que é o Final. Que é o Final, exatamente. É o, tem a versão, o Sensui. É a final. Tem o Sensui, tem aqueles três chefes lá, que é o pai do Yusuke, aquele outro cego e aquela mulher lá do olho do Riei. E não tem o Toguro. A minha grande decepção do jogo é não ter o Toguro. Mas enfim, jogo que eu mais joguei, mais de me divertir, jogo que os vizinhos davam pedrada na minha janela, porque eu e o meu amigo ficava berrando jogando esse jogo, porque assim, eu não lembro se quando eu falei do jogo alguma vez, quando tu consegue tontear o teu personagem no último round, assim, tu já ganhou o primeiro, ou perdeu o segundo, enfim, vai terminar a luta. Se tu tontear o teu oponente, deixar ele tonto, e tu tiver o especial pra dar, porque nesse jogo tinha especiais, é muito legal, quando tu dava o especial, aparecia uma animação. Então, eu fiz a primeira vez sem querer. E eu, meu Deus, o que que aconteceu? Rapaz, foi uma loucura. Até a gente descobrir como é que fazia pra dar o especial. Então ninguém queria ganhar. O cara deixava apanhar pra encher energia pra depois tentar dar o especial, entendeu? Ele apanhava pra encher energia do especial e depois ele dava no cara pra tontear pra dar o especial. Era sensacional. E a gente podia se transformar O Kurama Yusuke. Se transformava. Kurama se transformava em Kurama Yuko. Yusuke se transformava naquele outro Yusuke, eu não sei se tinha um nome pra ele, mas enfim. O Riei ficava com as chamas negras com as asinhas de demônio. Ele engoliu o dragão, exatamente. O dragão caía nele. Como é o nome do carinha lá do Sensui? Ele se transformava naquele cara que parecia um palhaço, um espantalho. Não lembrava, armadura, né? Armadura dele. É, não é uma armadura, uma roupa só, pô. Parecia um espantalho. A armadura. No anime é armadura. Que seja. Então ele também se transformava. Rapaz, era muito legal. Spider, essa questão de tu dar o especial era muito legal. E aí o que acontece? Quando alguém levava o especial, aparecia magia. E aí a última coisa que aparecia na animação era o personagem que levou o especial voando assim pra trás, sabe? Gritando. Sabe? Ah, sim. Que nem no anime, massa. Assim, sabe? E aí, nessa hora, a gente dava um berro assim. Cara, essa nostalgia gritando nessa gritante, hora. Gritante, era uma nostalgia gritante. Cara, é muito legal. Nossa, os vizinhos estavam pedrados na janela, porque 3 horas da manhã a gente berrando no quarto, cara. Eu vou falar uma coisa. Ele é um dos jogos mais massa de luta, que ele é exclusivo do Super Nintendo. Sim. Então, ele é um dos melhores jogos de luta do Super Nintendo. Mas eu acho um baita exagero botar ele em primeiro lugar, mano. Aí é aquilo que a gente vem falando desde o começo, né? É um critério de cada um. Qual é o meu critério? Meu critério é a nostalgia. Eu botei os jogos que me marcaram nostalgicamente. Eu não botei o melhor jogo, eu não botei o que tem melhor gráfico, melhor música, não. Tá ligado? O que mais me marcou. Gundam Wing The Duel? Sim, top, com certeza estaria na sexta, sétima posição. Nossa, tá de zoeira. Com certeza, cara. Joguei muito. Esse daí e aquele das tartarugas de luta também, o Nilson. Era muito legal. Cara, esse eu tirei da minha lista no último. Olha aí, olha aí. Porra. Jogaço. Da tartaruga não entrava nem no top 20. O Rafael, né? O Rafael, né? Sim. Não, eu jogava com o Michelangelo. E eu jogava com o Rafael, cara. Rafael era show. Show. Mas enfim, esse é o meu jogo, inclusive vocês já devem saber, eu tenho a fitinha aqui, né, junto, duas, exatamente, esse aí mesmo, Flávio. Mas esse é do NES. Esse é do NES? Tem no NES. É port. É. Esse é port. É port. É um hack room, certeza. É um hack isso aí, nem existe esse jogo, é um hack. É um hack. O que... fala. O que você tá falando é esse aqui mesmo, só pra confirmar. Porque eu sei que tinha algumas versões do jogo. Esse mesmo. É esse mesmo, né? Aham. E eu sabia fazer o macete de vir esse mestre aí, ó. Eu sabia, só não lembro mais como é que faz. Ô, Spider, olha só. Saca aí, vou dar uns minutinhos pra você assistir rapidamente aí. Esses aí são os finais que eu te falei em animação, ó. Isso. Eu já fiz todos, eu sabia fazer. Sim, pois é. É muito legal. É um jogo que eu falei, como eu te falei, é um jogo, um baita jogo de Super É um jogaço. Olha aí que legal. O primeiro é muito legal. Era aquilo que eu falei, depende do gosto e tal, a gente bota lá em cima, lá embaixo, mas se a gente botar na balança... Peraí, que eu vou gritar agora. Isso. Que isso, gente? Colocaram quem tu aí, cara? É muito legal, cara. Eu tava assistindo aqui o Suki dando o Legami, e aí o cara voou pra trás e eu... Ele é um daqueles jogos, cara, que... Não, eu tô falando, o Super Nintendo tem uns 100 jogos, assim, dependente de qual você vai botar em primeiro, ou em, sim, décimo quinto, em vigésimo, em quadragésimo, não importa. Ele tem uns 100 jogos aí, cara, que dá pra você escolher, até mais, uns 150 jogos aí que dá pra você escolher, assim, que você fica em dúvida, porque o Super Nintendo tem muito jogo bom, cara, muito, sim, muito. Muito. Então... Ô, Team Blue, esse não é o meu, aqui é só um off-topic, o meu, ele não é o meu Wii U preferido esse, apesar de eu achar ele muito bom. O meu preferido é esse que eu mandei no link aí. Eu sei qual que é, ele gosta de ver filminho do que ele gosta. Não é ver filminho. Tem, ah, você nunca jogou esse aí, você nem sabe. Então, eu sei qual que é. Eu joguei esse aqui em emulador, ô Nils. Ô Spider. Eu gosto muito desse, cara. Acho muito bom. Não me atraiu muito, apesar de eu entender ali como é que é. Eu já joguei outros jogos da mesma. Tinha uns que os caras fizeram dos Cavaleiros, não sei se tu já viu. Eu vi. Ah, não, cara. Aquele 2 do Super Nintendo é uma bosta, não sei se tu já jogou. Tem o Toguro, é uma bosta que vai carinha. Não, ele é bem fraco. Esse joguinho aqui é muito 3 por 1 real, mano. Dá não. É, muito 3 por 1 real, isso aí mesmo. Concordo contigo nisso. Mas pra te ver, né, cara, o Yu Yu Hakusho, que não é nem de perto o meu anime favorito, tem um jogo que é um dos meus jogos favoritos. E os Cavaleiros levou bilhões e bilhões de anos pra ter um jogo com dublagem em português, inclusive até. Atualmente tem, né? E não é tão bom, cara. Como é que pode? Cara, eu não entendo como o Cavaleiros não teve um jogo em 16 bits, porque ele teve um jogo em 8 bits, mas não teve em 16, né, cara? Vai saber, né? Teve de Game Boy e não teve no Super Nintendo. Pois é. 5, 4, 3, 2, 1. Então, pra encerrar aqui o nosso top 5 jogos da vida, né? Na vida, não, desculpa. Nosso top 5 jogos de Super Nintendo, Spider vai falar o jogo dele pra fechar a lista. Vai lá, Spider. Bom, esse certeza que tá na lista do Edu também, mas eu já falei aqui antes, não vai ser surpresa pra ninguém, que é Secret of Mana. Segredo de mamar. Nós já sabia. Nós tava até falando aqui em off. Enfim, a gente já fez cast sobre ele também, então não tem muito o que falar, só dizer que ele é foda pra caralho. Sim. E só é reafirmar, né, Spy? que foi? Só reafirmar. Então, aqui, tem o segredo de mamar, a lenda de mamar, tem tudo, velho. Tem tudo, mamar, mas o bom tá mesmo mamando. É o Secret of Mana. Esse é o bom. Olha aí, é bom. Não, eu conheci agora, tem pouco tempo, cara. Não passei longe dele no Super Nintendo. E é um bom jogo, cara. A mecânica dele é muito boa, cara. Um bom jogo mesmo. Tem aquela maré com um monte de caranguejo? Só jogar lá, né? O cara tem uma mágoa. Taca a fita lá no meio daqueles pessoas. Daquele, chama os caras que gostam de RPG, ama, mostra ele um cartucho novinho do Secret of Mana e você mostra ele jogando ainda assim, dentro da água, velho. Teve muita gente que começou a jogar RPG depois que conheceu o Secret of Mana, hein? Só pra... Tô zoando, tô zoando. Falando, sim, tô sim, zoando. Não, eu sei, nós brincamos, mas... Não. Mas enfim, esse é o meu jogo favorito aí. Por... Gostou, a gente do já remake, falou ou... Spide? Gostou do remake? Então, cara, não muito, na verdade. Devo confessar aqui que não muito. Ele ficou bonzinho, mas é bonzinho. É, eu falo mesmo, quando vai sair remake, o cara tem que ter medo, mano. É, não, é isso mesmo, tem que ter medo. Eu comprei no escuro. Eu falei, não, pode ser bom e pode ser ruim, mas ele ficou no bonzinho, cara, ali. Poderia ter aquele, muita coisa... Aquele meh, né? Meh. É. Um pouquinho só mais. Botaram, né? Só botaram uma skin HD no negócio. Não, eles melhoraram as coisas, jogabilidade, mecânicas, algumas coisas eles melhoraram, sabe? Mas, porra, poderia ter feito tão melhor, sabe? Eles poderiam ter investido mais tempo, assim. Enfim. É outro e eu me decepcionei. Sairá, né? Nunca sairá um remake novo da atual. O melhor exemplo de remake é o Resident Evil 1. É, pois é, mas aí é para um outro top, né, Anilson? Com certeza. 5, 4, 3, 2, 1. Certo, pessoal, então vamos aqui dar o ranking geral do top 5 do MachineCast e os jogos ficaram nesta ordem. Em quinto lugar, empatados, International Superstar Soccer e Mega Man X, com 3 pontos cada um, olha aí. Em quarto lugar, com 4 pontos, Mortal Kombat 2, Final Fantasy 6, Chrono Trigger e Super Mario World, né? Em terceiro lugar, empatado, Segredo de Mamá, né? Como é que é, Spider, o nome? Não, não, não, não deturpe o nome, Secret of Mana. Ah, é Secret of Mana, é isso mesmo. E Yu Yu Hakusho tá. Final, empatados aí os dois com 5 pontos cada um, olha aí. E, em segundo lugar, Donkey Kong Country 2 com 5 pontos. 6 pontos, com 6 pontos, Donkey Kong Country 2. E o grande campeão, o melhor jogo do top 5 do MachineCast é Super Metroid. Certo, pessoal? Então a gente vai terminando por aqui. Não deixem de comentar no post do episódio lá o top 5 jogos de Super Nintendo de vocês. Especifiquem o critério se quiser, se não quiser, não precisa também. Só bota lá os 5 jogos que vocês listariam aí. E vamos agora para as considerações finais e as despedidas. Neilson! Eu tenho uma coisa a dizer. Super Metroid é o melhor, fi. Os números não mentem. Flávio! Concordo em gênero, número e grau, cara. Super Metroid é o melhor jogo de Super Nintendo. Spider! Cara, o que eu vou falar? Todos os jogos são bons aí da lista, cara. E é isso aí. Olha aí. Spider, e os nossos jogos, meu e teu aí... E, ah, o teu botou Super Metroid também, né? Oh, os três aí no topo, só eu que... Super Metroid tá na lista, hein? Fiquei bem pra baixo. É. Ah, ok, faz parte. Então tá, vamos terminando por aqui, mas antes eu gostaria de perguntar... Spider? Será, Spider? Será que vamos ter off-topic? Sabe quando você tá cansado, chega em casa e tua mãe pede pra você ir na padaria comprar pão? Você não quer ir, mas você tem que ir. É pior ainda, não vai nem sobrar troco pra você ir no flipper. É assim que eu tô. Spider, que posição top fica essa pergunta aí? No teu top? Ela fica no top 5 sempre. Tchau, pessoal, até a próxima viagem do tempo.

pra criar. Pra render, pra render. É. Pera aí, eu tenho que ver se tá funcionando aqui o Audacity, só vou não testar. Não precisa Audacity, é uma gravação só no geral. Vai gravar certeza? No geral? Aham, só tem no geral. Certeza? Tem, tem. Vai dar merda não, né? Hã? Tá bom. Vai dar merda não, né? Não, não vai. Se der merda aí... É mais... É aí... Muito mais... Oh, gente, são 4 vezes mais chances de dar merda no Audacity do que no ABS. Aí já não sei. Ah, mas aí o OBS é o backup, né? Sim. Aí tá usando o backup de sim, mas de... Aí é o seguinte, OBS é o backup. Aí parou, tem aquele arquivo ali. Beleza. Agora o Audacity, se um só estragar, perde todos os outros, mesmo que os outros sejam bons. É. Entendeu? Qualquer coisa a gente grava de novo, o Spider vai ficar super feliz. Ah, com certeza. Meia. Meia hora de mesmo teste, tema, começa de novo, é. Mesma indicação, mesma abertura, tudo igual. Ah, vai ser, sair numa naturalidade. É, e o fingimento da surpresa também. Nossa, tem certeza que esse é teu primeiro lugar? Caraca. E não, eu sei, todo mundo sabe qual é o primeiro jogo do Spider. Eu duvido que ele não saiba. Sabe, né, ô Nilson? Segredo de mamar. Tá, vamos falar. Ei, só de sacanagem. Não, não, a gente vai, na hora dele, a gente vai falar os três juntos, assim, Spider, podemos falar o teu jogo, o primeiro jogo, aí todo mundo fala ao mesmo tempo. Segredo de mamar. Isso aí. Ai, ai. Certo, galera, toca jantar então, certo, né? Olha só, gente, deu, tirando aí, eu acho que a gente fez uns 20, 25 minutos de parada, deu quase 2 horas de cast, imagina se o Edu tivesse. É, puta, fiquei pensando merda nisso. As coisas não acontecem, pessoal, por acaso, foi, né? Foi mal ter parado aí, desculpe mesmo. Não, mas precisava resolver o rolo, não tem jeito. Aqui no meu OBS tá 2 horas e 16 de gravação. É, o meu também. Eu dei mole, só esqueci de falar, Edu, chupa essa, Edu. Ele falou. É, o Edu perdeu um baita cast, hein, cara. Ainda RPG... bem, gente, senão a gente tava gravando seus até agora. É, seus RPG nenhum tá aqui. É, ia botar todos os RPG ali. Eu esqueci só o Final Fantasy VI. Não, mas o Nilson, eu acho que tem 3 jogos aqui do Edu, hein? Tem Chrono Trigger, Final Fantasy VI e Segredo de Mamá. É. Tá na cara isso também, né, cara? A maioria dos top de vocês é muito óbvio, cara. Não é nada. Quem é que pensaria que eu ia botar Yu-Gi-Oh? O Metroid também foi óbvio, porra. Caraca. É. Mas as primeiras posições são mais óbvias, mas as posições mais da metade, a galera sempre escolhe os mesmos jogos, a maioria. 3 joguinhos que tu botou aí primeiro é tudo leitinho com pera. Ah, o quê? Você tá doido? Então tá, gente. Tchau, boa noite pra vocês. Tudo de bom. Valeu, galera. Valeu. Boa noite. Falou. Boa noite. Falou. Tchau. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.